Queremos ser parecidos contigo, ó Cristo. Implante em nós o teu caráter, ó Deus. A gente canta e dança para o Senhor. A gente fala e fala do seu amor. Mas o que falta pra gente se transformar é uma questão mais complexa do que se possa imaginar. A gente dança e canta para Jesus. A gente fala e fala da obra da cruz. Mas o que falta pra gente revolucionar é uma questão mais complexa do que se possa imaginar. Falta coração quebrantado e humilde. Falta oração, joelho no chão. Falta união, a cada um vivendo sua vida. Falta a visão, que é viver para Jesus. É radical, é preciso escolher. Viver a vida ou viver para a glória de Deus. É radical, é preciso escolher. Viver pra Cristo ou então pra quê? Canta e dança, mas nada faz. A gente fala e fala e fala, mas nada traz a este mundo vazio de solução. Que tal se arrepender e não tomar a decisão? Falta coração quebrantado e humilde. Falta coração, joelho no chão. Falta união, cada um viver sua vida. Falta a visão, que é viver para Jesus. É radical, preciso escolher. Viver a vida ou viver para a glória de Deus. É radical, preciso escolher. Viver pra Cristo ou então pra quê? É radical, preciso escolher. Viver a vida ou viver para a glória de Deus. É radical, é preciso escolher. Viver pra Cristo ou então viver pra quê? É radical, é preciso escolher. Viver pra Cristo ou então. Queremos escolher a Ti, Senhor. Queremos escolher viver para a Tua glória, Deus. Senhor, nós sabemos que não é mais de um CD que a humanidade precisa. Não são de canções, não são de palavras, palavras de boa persuasão que convence, mas da demonstração do Teu Espírito Santo e do poder dEle que opera em nossas vidas. Senhor, levanta-nos, Pai, como uma geração que canta assim, uma geração que dança também, mas uma geração que é movida pelo poder do Teu Espírito Santo e que decide a cada dia viver para a Tua glória, viver para o Teu louvor. Não viver para si mesmo, mas viver para Ti, Senhor. Que nós façamos as nossas palavras, as palavras do apóstolo Paulo. O morrer para mim é lucro. O viver para mim é Cristo. Se for preciso, Senhor, nós queremos morrer por Ti, morrer por esta causa. Nós escolhemos a Ti, Senhor. Diga para Ele, eu escolho a Ti, Jesus. Eu escolho ser um radical, Jesus. Pela Tua causa, pelo Teu Evangelho, eu estou aqui, Senhor. Comprometa-se com Ele, querido. Eu estou aqui, Jesus. Usa-me. Usa-me para o Teu louvor. Em nome de Jesus, eu quero ser um radical nessa geração. Viver pra Tua glória, Deus. Não viver conforme este mundo, não, não, não. Mas viver somente para Ti. Jesus, faça-me um radical, Senhor. Diz aí pro seu irmão, seja um radical. Por Jesus.